Las nalgas de mandarim. Vou falar de um filme que vi, não vou dizer ontem, recentemente, chamado Rams, em português é Carneiros. É um filme da Islândia. O nome original é Rutar. E é um filme muito engraçado. É um filme que fala de dois irmãos que são vizinhos, têm duas quintas vizinhas, criam carneiros e ovelhas e não se falam há 40 anos. No entanto, vivem naquela proximidade e tal, e um dia um dos carneiros é detectado como tendo uma doença qualquer, daquelas tipo febre bubónica, merdas. Miguel, tu é que és de biologia, que sabes? Deve ser uma coisa dessas. Pois. Depende então, da espécie de carneiro. E os gajos tiveram que os matar a todos. E então os gajos ficam ali aflitos, porque sem carneiros e tal. E é tipo uma história de redenção. Aquilo é passado naquela paisagem que nós conhecemos bem, que é umas casinhas, depois tem uma montanha por trás, e depois um lago. Sim. Todas as imagens do filme são coisas que a gente conhece dos postais. Só que é uma coisa muito melancólica, sabes? Um filme muito... Eu já tenho quase 60 e muitos anos, estão a entrar naquela fase em que começam a ter saudades dos tempos em que eram irmãos. E eu gostei muito deste filme. E porquê? Porque eu conheci dois irmãos assim. Eu conheci dois irmãos, dois senhores, que eram pais. Um deles era pai de um amigo meu, que vivia ao lado do irmão, eles viviam, e eles criavam vacas, tinham umas vacarias e criavam vacas, e eles não se falavam para aí há 20 ou 30 anos também. Caralho. Mas iam à caça juntos, por exemplo, jantavam juntos, iam, quando eram festas de família, os gajos eram pessoas super orgulhosas, e uma vez disseram que nunca mais falaram, no entanto estavam sempre juntos, e não se, pronto, gostavam da companhia um do outro. Mas eu nunca vi uma coisa assim antes, nem depois. Fiquei impressionadíssimo com aquele tipo de relacionamento. E este filme viu a pensar que seria uma coisa desse género. Pronto, e é um bom filme. O que me deixa muito curioso, e provavelmente também alguns dos nossos 178 ouvintes, é como é que tu descobriste um filme que se chama Rutar Islandês? Está no cinema. Ah, foste vê-lo ao cinema. Sim, está no cinema, tem sala, estreou em sala. Estás a falar a sério ou estás a ver? Estou a falar a sério. É sério? Sim, isso não está na sala. Não está nada. Está. Procura aí no Nimas, vai no Nimas, Cinema Nimas, está lá. Por exemplo. Mal. Eu vou ver. É capaz de ser verdade, é que no IMDb aparece data de estreia 25 de agosto em Portugal. Até pronto. Ia perguntar. Em qual das prateleiras do São Joaquim tu tinhas encontrado isto? Pois, também eu. Pensávamos que era uma coisa velha e caralho, não é? Carneiros. Foi este filme que foste ao cinema então? Sim. Ah, ok. Ah, então não podias ter dito que em português chamava-se Carneiros. Tiveste de dizer. Ele disse. Disseste em português chamava-se Carneiros. Eu percebi. Em inglês é Rams e depois em título original Rutar. E até é realizado por Grímur Annar Knorrsson. Os atores principais. Era jogador no Euro, não era? Sim. E os atores principais é o Sigur Jónsson, o Theodor Jó Júlsen e o Skarlot Bovink. Nunca muito tinha bem. Ouvido falar deste filme. Que também jogam na seleção. Eu. Porque só há também 14, jogo, exato. É um massagista. Só há 14 pessoas na Islândia. Então, mas sim. No Sr. Joaquim ainda não, não é? Tá, também está. Ah, também está. O Pedro só foi para mostrar que tem dinheiro. É, foi ao cinema. Os beijar. Armado ao pingarelho. É, para mostrar que é elite. Está bem, sim senhora. Então olha. Pode ser que o veja daqui a 30 anos. Fica a dica. Se me enganarem. Stays the dick.